sistema POS autorizado e ele é sistema POS estabilizado. Manda azul 9293. Azul na 293, Santa Sabá, que bom nível 3001, então é direto Leta. 300 inicialmente, direto Leta, 9293. Caminhão 4523, com nível 320. Lima Foxtrot, avistado na final, autorizado por Sistema 7, vento 090 graus, 109. Check, obrigado por vir para a Fox. Wisconsin, autorizado ingresso, chame a Alisson, porque ele está bom no teste. Só para comer whisky, vou ficar no teste. Chama agora o controle de Salvador na frequência 120.8, chama o voo. gente falou depois. Horn, contact Nelson with the departure control frequency. 120.8, have a good flight, sir. 120.8, thank you, leave our hotel. você. Até a próxima. Salvador, uma boa pra falar um presidente pra você, a minha fala que eu vou falar um presidente pra você, a minha fala que eu vou 430, após 3 minutos direto ao livro. Thank you. 943, chamo torno 1, 9, 3, 9, 5, 9, 5. Solo 1-9, estacionar 70 livre, vamos estar no chão. Zero, Oscar Mike, South Westbound, on 7021, and then level 1 Tower 0, Third Deck 7978, contact the Yelp 120-1. November, there is an aircraft being towed now on runway 17, sir. I expect it to be to leave the runway in approximately 8 minutes. So if you'd like, you may start on your own accord now. But I'd rather you wait for at least 4 minutes. E Quebec and not via Lima. So he's going to be off the runway in approximately 30 seconds. You're clear for setup. Call me ready for taxi to the runway with India November. Boa tarde, boa noite, voltando, 970 na final, passando aqui, ó, guerra. Boa noite, está 9370, tráfego avistado aqui em Rafael, pouso autorizado, senhor, aqui pelo zero, é um sul de 100 graus com 119. Sempre pouso na 10, está 9370. dia, Santana 2, no país, Jardim Júnior 0 na 3, Rio Norte, Marcha do Zé. Salvador departure is control 120, smart 8, thanks to have a good night.